rolê. Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro. Olha o sucesso, vai! Vamos pra Gaiola, que tá tudo bom. Bigode infinito, cabelinho na rede. Ela olhou pra mim, olhei pra ela e disse assim: joga pra cima, quebra! Bigode infinito, cabelinho na rede. Ela olhou pra mim, olhei pra ela e disse assim: vem quebra com Juninho. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai sentando novinho, vai, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta. Vai sentando, vai, vai, vai, vai. Isso é acompanhando o quarto. Apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. E tu já sabe qual é. No complexo da Penha, verdadeiro puteiro. Vamos pra Gaiola, que tá tudo bom. Bigode infinito, cabelinho na reta. Olhou pra mim, olhei pra ela e disse assim: me quebrando, vai, vai. Bigode infinito, cabelinho na reta. Olhou pra mim, olhei pra ela e disse assim: vem quebra com Juninho. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai sentando novinha, vai. Senta, senta, senta, senta. Olha o sucesso, vem, vem, vem, vem. Senta, senta, senta, senta. Olha o sucesso, novinha, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Arroba Juninho C do quarto. Empurra, decora. Quebra. Isso é companhia do quarto.